hoje a chave bíblica número 12 das 21 chaves bíblicas que assinalam a volta triunfal, gloriosa do Cristo de Deus. Esta chave, 12ª, é a da multiplicação do saber no mundo inteiro. É o progresso alucinado, alucinante destes últimos anos. Vamos então ao livro do presidente da Legião da Boa Vontade. Mensagem de Jesus para o sobrevivente. Chave 12ª. E chegamos à chave da multiplicação do saber. Onde é que vamos encontrar esta profecia? No livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 10. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Convém esclarecer aqui que Israel na Bíblia não significa mais exclusivamente o povo judaico, não. Agora é todo o Israel de Deus, isto é, todas as boas ovelhas de todos os rebanhos. Essas que vão formar o rebanho único para o único pastor que é Jesus. Então, toda vez que eu falar de Israel, biblicamente, já está explicado que não se trata do povo judeu. Do moderno povo de Deus. Mas segue a profecia. E haverá tempo de angústia, como jamais aconteceu, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, entre parênteses, diante da justiça de Deus não há vergonha eterna, nem horror eterno, simplesmente porque não há inferno eterno. Depois sabemos que neste mundo terra tudo é relativo. Eis o único princípio absoluto. Então, o inferno é eterno enquanto for eterna a maldade do homem. Quando ele deixar de ser mau, o inferno se acabará. Mas acreditar ao pé da letra que Deus fez um inferno onde ficarão eternamente os que foram condenados é querer zombar de Deus. Se um homem não consente nisso, não é capaz de uma coisa tão injusta, não é? Como é que Deus vai consentir se ele é a justiça perfeita? Vamos então dar prosseguimento à profecia do livro de Daniel. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça de Deus brilharão como as estrelas sempre e eternamente.

que nós habitamos. Dizer que a Terra não é o centro do universo, dizer que a Terra não está parada, mas que ela se move com movimento diurno, é uma proposição absurda, falsa em filosofia e considerada teologicamente errônea na fé. Declaração por 10 cardeais da Santa Igreja Romana, todos inquisidores. Eles achavam que era absurdo a Terra não estar parada, nunca esteve. Achavam eles absurdo dizer que a Terra não é o centro do universo, nunca foi. O que prova que a Igreja, em matéria de conhecimento científico, está completamente por fora. Daí a linguagem nos fatos, não inventei nada, está tudo no livro. Mas querem ver outra? A Terra é chata e rodeada por uma incomensurável massa d'água. Admitir que a Terra é redonda é incomparável com os dogmas da fé. Acreditar que existem dois hemisférios habitados é igualmente ímpio, porque é a mesma coisa que acreditar que há homens que não descendem de Adão. E nenhum descende mais. De resto, se existisse outro hemisfério, como quer o senhor Cristóvão Colombo, ele já seria conhecido. Imagine. Admitir a existência dos antípodas, isto é, de um mundo em que tudo é contrário, e que chove e neva de baixo para cima, em que as árvores crescem de cima para baixo, em que as pessoas caminham com os calcanhares no ar, é completamente absurdo. Por consequência, o projeto de Cristóvão Colombo assenta sobre uma base falsa, imaginária, e o que ele pretende não pode ser verdade. Votado por unanimidade pela junta de cosmógrafos, astrônomos, geômetras, geógrafos e dignitários da Igreja Romana, reunida durante o inverno de 1486-1487, no Colégio dos Altos Estudos de Salamanca, para estudar as ideias e os projetos de Cristóvão Colombo. Navarrete, Observaciones a las Provanzas y Colección Diplomática. Terceiro, 589, Antonio de Remensal. Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa. Madrid, 1669. Segundo, sétimo, página 52. A LBV poderia citar muitas outras maravilhas do dogmatismo infalibilista, mas para quê? Resta-nos apenas lembrar que até os positivistas negaram a existência dos micróbios. O velho Bichat dizia que não havia micróbios. Mas a verdade é que o saber se multiplicou e só nesta segunda metade do século XX a ciência criou maravilhas que a humanidade jamais imaginou ver e ouvir. Além do Apocalipse de Jesus segundo São João, encontramos predições espantosas na Bíblia Sagrada, exatamente no Velho Testamento. com a respeitável idade de 2.500 anos. Vamos abrir o livro do profeta Nahum, capítulo 2, versículos 4 e 13. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Mas diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti e queimarei no fumo todos os teus carros. Os aviões foram vistos pelo profeta Isaías, capítulo 60, versículo 8. São estes que vêm voando como nuvens e como pombas voando ao seu pombal. O profeta Ezequiel, logo no capítulo 1 do seu livro, versículo 4, tem a antevisão dos discos voadores ou aeronaves espaciais. Veja o que ele escreveu muito antes da primeira vinda de Jesus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a se revolver, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Da ciência, gerando materialismo tecnológico, está causando um esfriamento espiritual no mundo. E a maioria dos pregadores, padres e pastores, subvencionados pelos poderosos para manter o povo na linha dos fiéis de cabresto, não sabem comunicar a mensagem de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Antirreencarnacionistas declarados, eles continuam na letra que mata, mantendo seu público na ignorância da verdade que liberta. Porque disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essas religiões humanas estão lavrando sua própria sentença de morte. No fim deste ciclo histórico, as religiões radicalizadas na intransigência, negando a lei universal da reencarnação, que é lei de Deus e, portanto, lei eterna, desaparecerão da face da terra. Não sou eu quem o diz, é a verdade de Deus que está na Bíblia Sagrada, na parte divina da Bíblia Sagrada, não na parte humana. Deus não tem nada com os erros humanos. Só a verdade ficará de pé. Então, Deus está presente.